Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Esta linda manhã de domingo, uma nova semana se inicia. Quantas possibilidades nós vamos ter de evolução, de progresso. Quantas oportunidades nós vamos ter de trabalho, de elevação do nosso espírito. Porque essa é a finalidade da nossa existência aqui neste mundo. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Tudo mais que a gente faz é tudo para esse fim. A gente reencarna e tem os nossos projetos de vida, né? A gente tem na infância, os sonhos da infância, aí chega na adolescência, também temos sonhos, vamos amadurecendo, vamos tendo alguns sonhos e vamos ao longo da vida, às vezes, perdendo esses ideais de vida, bom dia, esses sonhos que nós vamos criando. Nós geralmente fazemos muitos planos para a nossa estada material aqui. A gente planeja a permanência no mundo como se nós tivéssemos vindo para ficar aqui e esquecemos que, na verdade, nós somos viajantes do tempo, do espaço, somos seres que estamos num grande processo de libertação e não de aprisionamento. Nós temos que estar no mundo, participar do mundo, usufruir do mundo, mas nunca nos algemarmos a ele. Nunca nos prendermos a esse mundo, porque ele é escola. E como toda escola, não é para a gente ficar para sempre lá. Só alguns que depois que passam pela escola, às vezes têm a tarefa de continuar na escola, como os professores, os outros trabalhadores dessas instituições. Mas em algum momento da vida, também das escolas terrenas, nós nos libertamos, porque temos que prosseguir a nossa evolução. E em toda a nossa história espiritual na Terra, nós estamos dentro desse grande processo de transformação, esse grande processo de renovação que é a vida terrena. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir, para nos transformarmos. E ao término dessas inumeráveis passagens que nós vamos tendo pela vida, que são as reencarnações, nós vamos nos descobrir como outros seres. Porque vamos descobrir os potenciais que trazemos dentro de nós, vamos descobrindo e desenvolvendo as nossas capacidades, as nossas habilidades, e vamos nos reconhecendo como criaturas cada vez mais capazes de interagir, de agir na criação divina. E desde quando nós abrimos aqui os olhos no corpo material pela primeira vez, como espíritos ainda muito imperfeitos, ligados ainda a corpos primitivos, nem vamos entrar muito nesses detalhes hoje, mas desde aquela época até hoje, os nossos objetivos de vida, ao reencarnar, sempre serão estes, de evoluir, de progredir. E nunca nos faltou amparo nesse sentido, porque se o homem tivesse sido dado a evoluir sozinho, por si mesmo, nós ainda estaríamos, talvez, ainda na idade das pedras. Talvez ainda estaríamos nos debatendo em uma série de conflitos, mas a humanidade vem progredindo, apesar dos conflitos que ainda persistem, mas ela ainda vem progredindo e produzindo algo, porque nós sempre contamos com a assistência de seres que, por terem evoluído um pouco mais, permaneceram junto de nós e nos ajudaram, nos instruíram, nos ampararam. E ao longo de séculos da evolução humana no planeta, milênios, nós estamos evoluindo pelo contato uns com os outros, por grandes instrutores que nós recebemos ao longo da vida, ao longo dessas experiências. Sempre espíritos mais adiantados voltaram à experiência terrena para nos ensinar muitas coisas. E nós também podemos já ter feito isso alguma vez. Quantas vezes nós, espíritos aí, já conhecedores das leis divinas, pelo menos o básico delas, seres que já temos talvez algumas sensibilidades envolvidas, resolvemos permanecer às vezes num estágio um pouco mais atrasado para ajudar aqueles entes queridos que se encontram atrasados também. Talvez nós sejamos já desses espíritos que temos a renúncia de não prosseguir, de não avançar nessa longa evolução, mas ainda permanecermos para auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Nós temos um exemplo de Bezerra de Menezes, né? Que neste mês vamos relembrar o seu desencarne, no dia 29 de agosto, né? Em 1900. Esse espírito foi alguém 1831, ele nasceu 29 de agosto, 1831. Ah, é verdade, é o desencarnou em abril de 1931. Dia 11 de abril de 1931. Estou confundindo as datas. É, obrigado, Anaide. Então nós vamos ter a figura de Bezerra de Menezes como alguém que fez isso. Só que é lógico que ele estava já num estágio muito avançado, que ele podia ir até viver em outro mundo mais feliz que a Terra. Mas ele pede para permanecer ligado ao nosso planeta, porque ele já era consciente dessa tarefa, de que ao espírito que aprendeu um pouco mais, cabe ajudar os que estão na retaguarda. Porque ele não só aprendeu, ele também desenvolveu o amor, a compreensão, desenvolveu essa capacidade de entender que todos precisam colaborar na evolução dos outros. Ele era um espírito que podia ir para outro plano, ou para outro mundo. Nós muitas vezes poderíamos usufruir de uma existência até um pouco melhor, com menos dificuldades, mas muitas vezes aceitamos encargos, compromissos, para auxiliar aqueles mesmos que um dia nós, vamos dizer assim, atrapalhamos a sua vida. E por isso que nós recebemos na família, muitas vezes espíritos são muito difíceis. Espíritos, às vezes, que nos exigem muito paciência, compreensão. Às vezes, eles nem exigem tanto assim, porque depende, muitas vezes, do modo como nós os encaramos, como nós os entendemos. Aí as exigências podem nem ser tão grandes assim, quando nós passamos a entender as necessidades, aquilo que eles realmente precisam. Tivemos na Terra espíritos de todas as condições evolutivas auxiliando a humanidade na sua evolução. Temos desde espíritos de condição aí intermediária, como é a nossa, espíritos que ainda estão em lutas, em provas, espíritos em condição mais avançada, como Bezerra de Menezes. E tivemos a felicidade, a grande oportunidade para a nossa evolução, que foi receber um espírito puro, que já não tinha mais imperfeições e que encarnou aqui para nos ensinar muitas coisas, que foi Jesus. Pelo que nós temos de notícias do mundo espiritual, o único espírito genuinamente puro que encarnou neste planeta foi Jesus. E é fácil a gente reconhecer nele isso. Ele veio numa época onde a palavra amor, caridade, fraternidade, respeito, perdão, era algo que até então não existia na humanidade. Era algo que até então nenhuma filosofia via o escravo e o imperador como iguais perante Deus. Que via o povo mais distante igual perante Deus como qualquer outro. Jesus vem numa época trazer ideias tão avançadas. E até hoje nós percebemos que as suas ideias são muito avançadas. Há menos de um século nós tivemos aqui na Terra uma ideia terrível, tenebrosa, dizendo que haviam pessoas inferiores e outra raça superior, e essa raça superior poderia aniquilar a raça inferior. Jesus, há mais de 2000 anos, ele veio ensinar o quê? Ele veio ensinar que não existia essa história de um ser humano ser diferente do outro perante Deus. Todos os povos mereciam o amor, a bondade divina. Nós ainda temos no mundo ideologias que pregam a separação das pessoas por questões culturais, por questões religiosas, e Jesus não. Jesus se relacionou com qualquer pessoa que estava ali próxima. Então por isso que nós podemos dizer que ele é um espírito puro. Porque ele tinha ideias tão avançadas, ideias tão incomuns, e ele veio nos ensinar exatamente isso. Numa época em que alguns já poderiam assimilar essas lições e poderiam, com os seus exemplos, levar essas lições para os outros. E Jesus, então, vai recrutar entre pessoas simples, pessoas comuns, porque eram as que estavam mais acessíveis àqueles ensinamentos de fraternidade. Ele vai recrutar, então, pessoas que pudessem depois levar aqueles ensinamentos que ele tinha vindo trazer. Pessoas que poderiam ensinar outras através do exemplo. E por isso que Jesus se fez um mestre que se misturou com os discípulos, que andou entre as pessoas mais simples, que pregou nos lugares mais incomuns, na beira de uma praia, apoiado num barco, ou no pátio do templo, ou numa sinagoga. Jesus, aonde ele tinha oportunidade, ele esteve ali pregando e ensinando as pessoas novas ideias, para mexer com o coração e a mente dessas pessoas e despertar-lhes ali a sua possibilidade de evolução, de crescimento espiritual. E felizes foram aqueles que entenderam essa mensagem e a seguiram. Felizes foram aqueles que até hoje estão, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, se livrando de toda aquela entulhada, toda aquela tranqueirada que o pensamento humano criou em torno dos ensinamentos de Jesus e que se tornou esses ensinamentos dogmáticos, esses ensinamentos cheios de complicações humanas. Felizes aqueles que, quando leem o Evangelho, sentem a sua emoção despertar, a sua emoção em relação à fraternidade, ao amor, porque esses conseguem adentrar o ensinamento verdadeiro do Cristo. E não aquilo que a mente humana acabou maculando, acabou contaminando com as suas interpretações equivocadas. E esse pensamento de Jesus, ele sobrevive até os nossos dias. E todos aqueles que, ao se dizerem cristãos, são de fato. São pessoas fraternas, gentis, são pessoas de boa vontade, pessoas que até podem, muitas vezes, ficar contrariadas, podem ficar aborrecidas, mas o que prevalece dentro delas é sempre a boa vontade para com o próximo. Porque isso foi o que Jesus mais nos ensinou, é boa vontade para com as pessoas. Ele conseguiu atrair seguidores porque foram pessoas que, já cansadas do sofrimento, da luta, das dificuldades, o que, eles foram descobrir em Jesus? Que ele trazia uma nova forma de ver e sentir a vida. E por isso o seguiram, por isso se envolveram profundamente com a sua tarefa. E quando Jesus já pressentia que ele estaria partindo, que ele não poderia permanecer aqui por muito tempo, porque essa é a natureza de todos os grandes mestres, e o maior dos mestres também não fugiria essa regra. Chega um momento que os discípulos devem ser entregues a si mesmos, para que eles avaliem a sua aprendizagem, para que eles ponham em prática. Porque enquanto nós temos o mestre, nós podemos nos apoiar nele, e não crescemos. É o que o Evangelho nos mostra em algumas passagens. Por exemplo, quando os discípulos estão lá no barco, na tempestade, aquela situação toda conflituosa, eles morrendo de medo de morrer, o que, eles fazem então? Acordam o mestre. Mestre, acorde, nós estamos aqui para naufragar. E Jesus então consegue acerenar a tempestade e depois pergunta aos discípulos: onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Vocês não têm uma tarefa que vocês sabem que vocês vão cumprir? Não seria agora esse acidente que iria tirar vocês desse caminho? Eram pessoas que ainda precisavam do mestre ali, lembrando a elas que elas tinham que ter confiança na vida. Em outros episódios também do Evangelho, nós vamos encontrar essas situações em que os discípulos ainda confusos, ainda não sabem bem o que fazer, sempre recorrem ao mestre. É por isso que os mestres, um dia, eles precisam sair da nossa vida para que a gente aja de acordo com os ensinamentos que eles nos trouxeram e a gente possa, enfim, caminhar com as próprias pernas. Porque na lei divina não existe essa situação de criar dependência. Por isso que nós não podemos ficar dependentes de pessoas de nenhuma natureza. Às vezes as pessoas confiam demais num médium, né, dona Leidinha? Pensam muito num médium como a referência para ela. Se aquele médium comete um erro, pronto, acabou tudo o que aquela pessoa ensinou. Ou, se aquela pessoa desencarna, o outro se sente desamparado, se sente ali, largado no mundo. Quando, na verdade, nós temos que reconhecer que nós sempre teremos o amparo, mas também teremos que sempre que caminhar por nossas pernas. E ainda assim, quando nós somos levados a ter que caminhar com as nossas pernas, ainda assim, a sabedoria divina irá nos ajudar nos momentos mais precisos, irá nos apoiar, irá nos incentivar, através de outros que continuarão aquela tarefa do mestre. E isso aconteceu exatamente com Jesus. Jesus, quando numa ocasião já começava a pressentir que a sua tarefa de ensinar aqueles discípulos já estava terminando, e que as situações aqui no mundo iam se agravando a ponto que levaria à sua morte, Jesus então começa a preparar os discípulos, começa ali a colocar para eles algumas ideias de que haveria uma transformação ali naquele momento, de que eles já não poderiam mais continuar contando diretamente com o apoio de Jesus, mas certamente continuariam amparados. Foi quando Jesus então prometeu a vinda do Consolador. E quando Jesus disse aos discípulos que viria um outro Consolador, e que ficou registrado no Evangelho de João assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E passados 19 séculos, a promessa de Jesus se cumpriu, quando o Espírito da Verdade começou a coordenar, lá na França do século XIX, uma série de comunicações despertando a atenção do homem para a realidade espiritual. Porque, acreditem, já naquele século XIX, o pensamento do homem já era muito fortemente prejudicado pelo materialismo, inclusive no meio das religiões. Inclusive dentro das grandes religiões que deveriam preservar a maior crença na espiritualidade, o mundo estava todo o quê? Todo comprometido com a ideia do materialismo. E é nesse século que vem, então, na França, as comunicações que Kardec começa a recolher, a reunir e criar o corpo de uma doutrina. Começa a relacionar uma série de ensinamentos, confrontando diferentes comunicações vindas por diferentes médiuns, mas todas coordenadas do plano espiritual por esse Espírito de Verdade que vinha coordenar ali. Alguns intérpretes entendem que o Espírito de Verdade é uma individualidade. Outros entendem que ele é o símbolo de uma coletividade de espíritos de grande envergadura espiritual que vem relembrar a humanidade a sua tarefa. Não nos importa muito hoje saber se ele é uma individualidade ou se ele é uma coletividade de seres muito evoluídos que vem manter aceso na mente do homem uma compreensão mais racional da vida espiritual e uma religiosidade desapegada das coisas materiais. Uma religiosidade menos materialista como essa que nós temos visto na história da humanidade nesses 20 séculos da civilização ocidental. Porque hoje o que a gente percebe nas grandes religiões, em grandes tradições, uma falta de conexão com a essência espiritual dessas religiões. Porque as pessoas estão buscando nas religiões tantas coisas materiais, e as pessoas para crerem precisam de tantas provas materiais, precisam muitas vezes de tantas situações ali, precisam de opulências de templos, precisam de demonstrações espantosas de fé para acreditarem, são pessoas que perderam aquela religiosidade espiritualizada. Foram as pessoas que se deixaram levar pelos dogmatismos de tantas religiões, se deixaram levar pelas seduções da vida material, que tantas religiões hoje têm apregoado e dito que o homem irá alcançá-las desde que ele siga aquela linha de interpretação dos ensinamentos de Jesus. E isso, então, vem no século XIX, porque já antevia toda essa perturbação que a humanidade passaria. E, além do mais, demonstrando a realidade espiritual do homem, nós poderíamos confiar com mais certeza naqueles ensinamentos antigos, poderíamos retomar a essência deles, porque foi isso, então, que o Consolador prometido por Jesus deveria fazer, relembrar todas as coisas. E muito naturalmente o Espiritismo se coloca como o Consolador prometido por Jesus. E nós vamos ver algumas características que dão essa autoridade a colocarmos o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. E aí fica o julgamento para cada um realizar se esses itens realmente justificam que o Espiritismo é o Consolador prometido. Vamos ver o primeiro, olha. Jesus diz que o Consolador prometido seria de natureza espiritual. Então nós não vamos encontrar na Terra nenhuma figura que se possa dizer eu sou o Consolador. Porque Jesus deixa muito claro que é o Espírito de verdade que o mundo não vê. Então seria alguém de natureza espiritual que cumpriria esse papel. Então não seria uma pessoa. Nós temos aqui no Brasil uma facção dentro de inúmeras igrejas pentecostais que existem, em que eles acreditam que um missionário deles lá específico é o próprio Consolador. Eles acham que aquela pessoa em si é o Consolador. Mas contraria esse princípio que Jesus disse, de que o Consolador é algo de natureza espiritual. Quando ele falou lá e João registrou que o Espírito de verdade que o mundo não pode perceber porque não o vê, deixa muito claro, é alguém de natureza espiritual esse Consolador. E algo também muito importante, é assim que Jesus diz, né? Que o Consolador não era conhecido no tempo de Jesus, pelo menos pela maioria das pessoas. Então o Consolador não seria o próprio Jesus. É um outro ser, de outra identidade, que é o Consolador, não é o próprio Jesus. Embora ele esteja ligado ao trabalho de Jesus, embora esteja subordinado a essa grande obra de educação da humanidade, o Consolador não é Jesus. Quando nas igrejas interpretam que o Consolador é o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz parte da Trindade, que faz parte da unidade que é Deus, o Espírito Santo e Jesus, já foge desse princípio. Porque senão Jesus diria, eu voltarei a consolá-los no futuro, se eles fossem realmente essa Trindade que faria parte da divindade. Então Jesus, ao dizer que é um outro ser, ele está dizendo que não seria ele. Portanto, não poderia ser a Trindade como as pessoas concebem em muitas religiões cristãs. E aí ele tem mais coisas mais interessantes para a gente explorar do que essa discussão que voltaria mais para uma disputa entre religiões. É o que Jesus disse que o Consolador faria. O Consolador, ele viria lembrar o que Jesus ensinou. Veja, qual é o ensinamento das igrejas cristãs nesses 20 séculos? É basicamente aqueles discursos públicos que Jesus pronunciou e que ao longo dos séculos permitiram as pessoas fazerem as suas interpretações e criarem os dogmas que hoje tem na maior parte da cristandade. Mas e lembrar aquele ensinamento mais profundo de Jesus, do amai-vos uns aos outros? Quando a gente lembra que há poucas décadas, muitos textos produzidos no meio ali da direção de muitas igrejas condenavam os espíritas e diziam assim aos seus seguidores: odeiem o espiritismo e os seus seguidores. Está escrito, tem textos históricos que mostram isso. Veja, quando lideranças religiosas ditas cristãs dizem odeie alguém, já não tem mais vínculo com a mensagem de Jesus, se apartou, se distanciou. Então, aquilo que realmente Jesus ensinou, que é o mais fundamental na existência humana, é o reconhecimento que nós temos dele, de que nós e qualquer ser humano somos filhos de Deus. E só por essa situação já devemos nos amar, já devemos nos perdoar, nos entender e nos compreender e nos ajudar. Mas nunca Jesus disse odeie o seu próximo, odeie a sua mãe. Até aquela passagem que ele diz, quem não odeia sua mãe e seu pai, tem um contexto. Ele não estava de fato dizendo odeie seu pai e sua mãe e me ame mais. Ele estava dizendo, porque nas traduções ficou a palavra ódio, mas ele estava dizendo priorize os meus ensinamentos e as suas vinculações familiares, deixe elas em um segundo plano na sua existência. Foi isso que ele quis ensinar na época. Então veja, os ensinamentos de Jesus nunca nos ensinaram a odiar as pessoas. Então ele sabia que ao longo dos séculos, aqueles que viriam falar em seu nome iriam esquecer esse ensinamento mais fundamental, esse ensinamento mais precioso, que é de amarmos uns aos outros, que é o de nos respeitarmos e nunca criar separação entre as pessoas. Quando a gente vê que determinadas seitas, determinados segmentos do cristianismo pregam a separação entre as pessoas, a gente percebe o quanto elas esqueceram os ensinamentos de Jesus. Porque ele ensinou aproximação, ele ensinou solidariedade entre as pessoas, cooperação, e nunca separação entre a grande família humana. E o que nós aprendemos constantemente através do Consolador, que é o Espiritismo? O que nos ensinam os Espíritos o tempo todo? que nós temos que perdoar, amar, auxiliar, que não podemos nos separar das pessoas porque elas pensam diferentes de nós, porque elas têm outras convicções religiosas, que nós temos que respeitar profundamente a crença do próximo, porque ela é sagrada. Independente se concordamos ou não, a crença sincera de alguém, ela é sagrada, e nós temos que respeitar profundamente isso. É isso que temos aprendido com o Consolador. Então, quando Jesus no Evangelho de João disse que o Consolador iria fazer lembrar os ensinamentos de Jesus, é exatamente isso. Esse grande respeito que nós temos aprendido no Espiritismo por todas as pessoas, por todas as crenças, por todas as concepções religiosas que existem no mundo. É esse grande ensinamento que nós recebemos em meio a inúmeros outros. Então isso coloca o Espiritismo na condição de consolador prometido, porque ele não cria separação entre as pessoas. Ele não cria ódio porque o outro crê de maneira diferente. Pelo contrário, ele nos ensina a respeitar e amar. Então esse é um dos atributos que ele tem. E um outro também que é de extrema importância é quando Jesus disse que o Consolador vai ensinar todas as coisas. Jesus não tinha ensinado tudo? Jesus já não tinha revelado todas as coisas para os seus discípulos? Não. Existiam coisas que eles ainda não estavam em condições de perceber. Pelo menos a maioria das pessoas não tinha muita percepção, muita competência para entender as coisas que Jesus ensinou. Por exemplo, quando ele falou que na casa do Pai há muitas moradas, as pessoas não entendiam o que era aquilo naquele tempo. A limitação intelectual do homem naquela época concebia o quê? Que o céu era a morada de Deus. Eles não tinham essa ideia de que nós estamos num planeta, nós estamos numa galáxia que tem 200 mil anos-luz de diâmetro, quer dizer, a luz, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, leva 200 mil anos para ir de um lado ao outro da galáxia. Aquelas pessoas daquele tempo não tinham a dimensão, a noção do que era esse universo, que suspeita-se pelos astrônomos aí, que é apenas um dentre inumeráveis outros que devem existir. Então eles não tinham ideia de que algo muito além do que esse pequeno globo chamado Terra existia. Então Jesus, quando disse há muitas moradas na casa do Pai, ali provavelmente ninguém entendeu o que era aquilo. Ninguém entendeu que a casa do Pai é toda a criação, porque ele habita tudo. Não um templo, não uma montanha. Olha as imperfeições humanas como reduzem a ideia de Deus. A gente acreditar que Deus habita um santuário ou que ele habita uma montanha, isso é resquício de eras primitivas. Isso é resquício de quando começamos a formular o nosso pensamento religioso há mais de 10 mil anos atrás ou há mais de 15 mil anos atrás. Isso é resquício, então, do nosso primitivismo. Crer que Deus possa estar circunscrito a um ambiente qualquer. Na verdade, Deus está em todos os lugares. Ele está exatamente agora aqui. Ele está presente exatamente, não apenas dentro de nós, mas também nos envolvendo a todos. É essa consciência que nós estamos precisando desenvolver e aprender e a cada vez nutri-la mais dentro de nós. Reconhecer que a criação está permeada pelo pensamento divino. Então, nós vemos que há noções que naquela época ficaram assim impossíveis das pessoas compreenderem, dadas suas limitações intelectuais, mas que no futuro elas seriam esclarecidas. E foi o que os Espíritos nos disseram em inúmeras comunicações. Inclusive esse pensamento de que a casa do Pai é o universo. Foram eles que nos trouxeram essa reflexão, não é? De que as muitas moradas na casa do Pai são os mundos inumeráveis que nós temos para evoluir. São aí as grandes oportunidades que nós vamos ter de aprender, de viver em outros ambientes, em outras realidades, e ampliar cada vez mais esse potencial dentro de nós. Foi isso que então Jesus disse que o Consolador resgataria, essa compreensão mais ampla da vida que nós temos, da nossa existência. E então nós vemos que o Consolador que Jesus prometeu seria aquele que nos traria esses grandes conhecimentos, nos trariam ideias que Jesus se pôde falar mais abertamente sobre elas, foi no círculo fechado dos discípulos. que também não conseguiram transmitir de maneira muito clara, porque os seguidores dos discípulos de Jesus também tiveram as suas limitações. Basta um estudo que a gente faça sobre os inúmeros escritos que começam a surgir no século II, III da era cristã, nós começamos a perceber quantas ideias divergentes do pensamento original começam a surgir. Porque começa a haver várias facções, várias seitas, porque o homem vai permitir que as suas interpretações pessoais se sobreponham a um ensinamento mais profundo. E o homem vai distorcendo a sua compreensão até chegarmos no século XIX, quando o Consolador tem que vir novamente e reafirmar que nós somos seres que não estamos aqui no mundo apenas na nossa dimensão material, mas nós também somos seres que temos uma vida espiritual paralela a essa aqui. É o que os Espíritos nos ensinaram, de que nós, quando adormecemos, saímos do nosso corpo e vamos ter a relação do mundo espiritual com inúmeros outros seres. Vamos aprender, vamos nos enfiar em conflitos, vamos resolver pendências, vamos desenvolver inúmeras ações, dependendo das nossas intenções, dependendo daquilo que nós carregamos dentro de nós. Foi o que os Espíritos vieram mostrar, que a nossa vida é muito mais ampla do que essa limitação. E ainda hoje nós temos no mundo grupos cristãos que acreditam que nós somos a matéria apenas. E que, uma vez morto o corpo, estamos aniquilados e só seremos restabelecidos depois, num momento especial, com o julgamento. Então veja, quantas ideias nós temos diferentes dentro do cristianismo, né? Foi por isso que os Espíritos precisaram vir no século XIX despertar a nossa atenção para a nossa realidade espiritual. Despertar a nossa atenção para a sobrevivência da vida após a morte. E temos mais argumentos que explica que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Veja, qual é a doutrina pode fazer face ao materialismo que vem desde o século XVIII, mais intensamente no século XIX, e que nos nossos dias está assim contaminando tudo, que é a ideia materialista, né? Qual é o sistema, qual é o conjunto de ideias que pode realmente fazer frente a esse materialismo no mundo? É aquilo que nós temos no Espiritismo, as demonstrações inúmeras de sobrevivência do homem após a morte. Foram as materializações do começo do século XX, foram os fenômenos dos efeitos físicos do século XIX, foram as comunicações mediúnicas de familiares desencarnados que vieram trazer por inúmeros detalhes a comprovação de que o ser humano sobrevive à morte. Foi todo esse conjunto de manifestações que nós temos que são provas indiscutíveis. É esse conjunto que nós temos dessas manifestações que comprova a nossa realidade espiritual. Crianças de 4 anos de idade demonstrando habilidades como aqueles profissionais que exerceram por longos anos uma profissão, como uma criança capaz de, aos 4 anos, tocar qualquer peça ao piano. Isso são demonstrações que nós temos e que são explicadas na doutrina espírita por que esses fenômenos acontecem. Se não forem estudados dentro do ambiente espírita, nós temos a teoria que explica esses fenômenos e nos mostra a correlação que existe entre esses fenômenos e a história de toda a humanidade que sempre apresentou essas manifestações extraordinárias da vida espiritual. Então, nós temos no Espiritismo a grande defesa desses princípios do cristianismo, mostrando que nada do que Jesus fez pode ser creditado apenas à imaginação de um povo que veio criando isso. Quando eu disse que Jesus acalmou a tempestade, dificilmente uma pessoa dentro de uma determinada facção religiosa consegue dialogar com um cientista e argumentar como é possível um ser humano dominar uma tempestade. Nós, no Espiritismo, nós concebemos que Jesus não era um simples ser humano. Era alguém que dominava não só o pensamento, mas dominava forças que o homem ainda está para descobrir. É por isso que ele produziu os fenômenos, porque não eram fatos miraculosos. Era o conhecimento de uma realidade imaterial que nós temos, era o conhecimento de forças que agem no planeta. Então ele não era uma simples pessoa. Ele era alguém que era dotado de um poder mental realmente, de modificação dessa matéria que envolve o mundo aqui material, que nós chamamos genericamente de fluidos, e que ele podia produzir fenômenos a partir desse fluido. O fenômeno de quando ele caminha sobre as águas é algo hoje que as pessoas riem quando você fala disso. Até dentro da casa espírita, as pessoas acham esquisito, falam, ah, isso deve ter sido uma fábula que criaram, uma interpretação equivocada, mas não. Jesus ele podia manipular os fluidos espirituais da mesma forma que os espíritos fizeram no século XIX, ao produzir as materializações, ao mover objetos, e ele podia se apoiar sobre essa transformação que ele produzia sobre os fluidos. E ele podia, sim, caminhar sobre as águas, porque ele tinha o conhecimento dessa coisa que está além do que os nossos instrumentos percebem, a matéria e a energia. Ele era capaz de perceber que a matéria possui estados que estão além desses que nós conhecemos e podia intervir sobre essa matéria. E nós temos isso tudo bem teorizado dentro do Espiritismo, tudo bem demonstrado por inúmeros eventos, por inúmeras comprovações que atestam a veracidade desses fenômenos. Depoimentos de grandes sábios que viram, testemunharam esses fenômenos impressionantes. Então é por isso que o Espiritismo ele tem essa autoridade de defender todas as passagens do Evangelho, de explicar todas elas e não passá-las apenas como crença, não fazê-las passar apenas como crendice que foi se mantendo ao longo dos séculos. Então o Espiritismo ele tem essa grande possibilidade. Mas o mais importante ainda que nós vamos ter é que Jesus nos colocou como seres capazes de nos tornarmos deuses. A passagem do Evangelho que Jesus afirma categoricamente: vós sois deuses. Ele estava dizendo que nós éramos deuses como Deus que ele chamava de Pai, mas que nós tínhamos um potencial imenso a desenvolver, e é o que o Espiritismo nos ensina. Quando Jesus ensinou vós sois deuses, trazendo para o nosso contexto espírita, é o que o Espiritismo nos ensina: nós somos espíritos que um dia poderemos fazer as coisas que Jesus fez, e ele mesmo disse isso: vós podeis fazer tudo o que eu faço, porque ele sabia que nós éramos espíritos em evolução, que um dia alcançaremos a condição dele, e é o que o Espiritismo nos ensina, que nós somos Cristos em potencial, nós trazemos dentro de nós essa grande possibilidade de evolução. É lógico que não vai se dar em um dia, em uma vida. Isso leva centenas de milhares de anos para se concretizar, mas é um potencial que nós trazemos. E essa é a grande força que nós temos para continuar lutando, evoluindo, é saber que todos os nossos esforços nos conduzirão um dia a uma vida melhor. É saber que independente dos erros que nós tivemos, e essa era a mensagem fundamental do cristianismo primitivo, que nós sempre temos uma nova oportunidade. É o que os Espíritos nos ensinam, que mesmo que a nossa atual existência não tenha sido muito boa, nós temos a possibilidade de renová-la e de nos preparar para outras que serão diferentes e serão melhores. Que sempre podemos recomeçar. É isso que aprendemos no Espiritismo. É isso que Jesus ensinou. Que nós sempre temos a possibilidade de renovação, de crescimento, e que mesmo que nós tenhamos tido uma vida inteira de desequilíbrios, quando morremos, nós não estamos condenados para a eternidade por causa de um ser que não nos deu muitas oportunidades, só nos deu uma vida. Nos deu e nos dará inúmeras outras para que em algum momento a gente consiga acertar. Porque o amor que Jesus veio ensinar foi aquele que a gente contou pessoas, que foi aquele amor que levou as pessoas a mudarem o seu modo de ser, o seu modo de ver a vida. É esse amor grandioso que não condena, que não destrói, que não aniquila. É o amor que ele trouxe, que ensinou do Pai, que é o amor que renova, que restaura e dá tantas oportunidades até acertar. É o que nós fazemos quando amamos muito os nossos filhos. Acreditamos no potencial deles até o fim. Agora imagine Deus, se ele não acredita no nosso potencial de renovação e não nos dará infinitas oportunidades. Esse é o amor que Jesus ensinou de Deus para nós, esse é o amor que nós aprendemos no Espiritismo, que Deus tem sobre nós. Que nós somos seres que temos que acertar, e que em algum momento nós iremos conseguir, e que sempre nos dará inúmeras oportunidades. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a compreender essas ideias, possamos, a partir delas, refletir e aprofundar o nosso pensamento. E muito obrigado a todos.